vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E agora vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho pra poder ficar contigo, baby. Alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui quando ele sim me falou da lingerie, a que eu comprei pra ti. Tanto que te dei e te confiei, mas onde eu errei? Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E agora vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho pra poder ficar contigo, baby. Alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui quando ele sim falou da lingerie, a que eu comprei pra ti. Tanto que te dei e te confiei, mas onde eu errei? Sou ingrata. Toma culpa minha. Explica, explica agora.